É Tecno Machine aí, é? Banda Os Fabulosos! Uma explosão de sucesso! Super Pop! E nos melhores eventos. Banda 007. Gilson Lanches. Poxa, constrói. Quando a gente se dá demais, entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Pinta e borda com você. Acho que disse foi sem querer. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira ver. Nada além de mim, onde estou, posso ver

toca tudo. O pop é Dudão. Rebeca. Apaixonante. O Quarteto Live do Novo Águia.

Super Pago. Águia de Fogo. Arrasta-povo. Olá, DJ Alisson. Super Pop, o Águia de Fogo sob o comando dos DJs. Ellison e Juninho. Somos de Magalhães Barata. É o Pop Live que comanda essa moçada. Somos de Magalhães Barata. Comunidade Street Boy chegou na parada. Sou do Pop, Pop Live. O melhor da região é o Pop na parada. Sou do Pop, Pop Live. Vem embora, que a festa tá lotada. O Águia de Fogo Super Pop! É pressão, é piração. Unidade Street Boy chegou na petição. É pressão, é piração. No Pop Live é muita diversão. LC Juninho, Davis e Nandinho. O quarteto fantástico, todo mundo tá curtindo. LC Juninho, Davis e Nandinho. Comunidade Street Boys, a galera tá curtindo. DJ D. Emerson, é show! DJ Ellison, DJ Juninho, DJ Daisy Salsa, é DJ Nandinho. Emoção de estar no maior voo do planeta. É o Super Pop. É o Super Pop. O Águia de Fogo. Sempre voando mais alto. Quem mexer com a gente vai levar-lhe uma picada. Arreda tudo que o live está na área. Eu sou de um time que a família dá valor. O nome dele é Elite Futebol Show. A família está agitada porque festa na cidade. A sensação do momento. Chegou, vem com a gente aqui pro Ninho. A família está agitada porque a festa na cidade. A sensação do momento é o Pop Live. A família está agitada porque a festa na cidade. A sensação do momento é o Pop Live. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is Gang of Electro and Pop Live. Pop Live, Pop Live, Pop Live, Pop Live. Maurício, incomparável. DJ Mauro. Agora é novo Águia de Fogo. Quem mexer com o pop vai pegar uma bicada. Quem mexer com o pop vai pegar uma bicada. Bora lá, chefão. Grita, meu águia. Novo Águia de Fogo Super Pop. Arreda tudo que o pop tá na área. Se mexer com o live vai pegar.

Super Pop. A família pop reunida para mais um show do Águia. Voa, meu Águia. Elas estão na área, tem que respeitar. Recalque, sai pra lá. Teu olho de urubu não vai me matar. Elas são gostosas, pode falar. Com essas meninas é muita ostentação. Na festa de aparelhagem é muita azaração. Elas vão no animal, no pop life pra agitar. No bala de prata vão arrasar. No tuchão agitou. Essas meninas é muita ostentação. Na festa de aparelhagem é muita azaração. Elas vão no animal, no pop life pra agitar. No bala de prata vão arrasar. No tuchão agitou, o guerreiro dá um show. São as ousadas, meu amor. Down, down. Bicho vai pegar. Manda 007. Sei que não é fácil esquecer um grande amor, mas tento todo dia não sofrer mais essa dor. Pra você eu me entreguei pra viver uma paixão, mas tudo que encontrei foi só desilusão. Amor, não fale assim, preciso do teu amor, senão eu vou enlouquecer. E pra você me entender, eu vou te falar. Fazendo você se apaixonar. DJ Zóio, a nega, eu tô sonhos. DJ Zóio, a nega, eu tô sonhos. DJ Zóio, a nega, eu tô sonhos. DJ Zóio, a nega, eu tô sonhos. Manda 007. Sei que não é fácil esquecer um grande amor, mas tento todo dia não sofrer mais essa dor. Pra você eu me entreguei pra viver uma paixão, mas tudo que encontrei foi só desilusão. Amor, não fale assim, preciso do teu amor, senão eu vou enlouquecer. E pra você me entender, o Águia vai te pegar. É pop nas paradas. Eu te dei, meu amor, você não acreditou. Agora vive pedindo pra voltar comigo. Fica sabendo, não te quero mais. Thank you.

Super Pop, o maior voo da história. Vinte do verão que as novinhas vai se amar. Incomparável. DJ Mauro e DJ Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo